tornam-se prostra diante das provações. Um adorador de verdade vence as barreiras, quebra os trilhões com o seu louvor e a sua adoração.